Panorama Agrícola para 2 de julho de 2013, terça-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá, hoje é terça-feira, 2 de julho, lua minguante. Comigo na mesa de som está o Eduardo Maier. Nós estamos abrindo para você o Panorama Agrícola. O ditado de hoje é: mais vale perder um minuto na vida do que a vida num minuto. No programa de hoje, o governo incentiva a produção de feijão. Poda da macieira, orientações ao produtor. E o professor da Terra fala sobre os passos para o controle da produção de leite na sua propriedade. Uma dica que pode mudar o seu dia. Para uma correta classificação dos grãos, informa o portal Dia de Campo, a amostragem, tudo indica, é a tarefa das mais importantes, porque não adianta excelente equipamento e boa mão de obra se a amostra final não representar com precisão a carga de grãos. Priorize, então, de forma eficaz a amostragem para ter um produto bem avaliado no final. É hora das notícias. Para fortalecer e organizar a cadeia produtiva do queijo artesanal serrano, foi com esse objetivo que foi criada oficialmente a Associação Proserra, Associação de Produtores de Queijo Artesanal Serrano da Serra Catarinense. A Assembleia, com apoio e assessoria da EPAGRE, contou com a participação de 68 produtores de 18 municípios da região. A constituição da associação é um passo importante para a solicitação da indicação geográfica junto ao Instituto Nacional de Propriedade Intelectual. Além da indicação geográfica, a associação, junto com a assessoria técnica do projeto Queijo Artesanal Serrano, vai elaborar a norma técnica de produção que irá regulamentar os padrões de identidade e qualidade do queijo artesanal serrano. Ao reduzir a zero a alíquota de importação do feijão, o governo federal pretende importar 200 mil toneladas de feijão até o final de outubro. Só que poucos são os países em condições de vender o feijão para o Brasil. Além de Argentina, China e México, não há outro vendedor do produto. Com isso, o governo está se reunindo com secretários de Estado para estudar medidas de incentivo à produção de feijão no Brasil. Confira as novidades que podem ajudar você a decidir melhor. Panorama Agrícola de hoje conversa com o engenheiro agrônomo da Estação Experimental da IPAGRE em São Joaquim, José Massanori, sobre manejo de plantas, poda da macieira. Qual é a orientação, Massanori, para o produtor, para o agricultor familiar, com relação à poda da macieira neste momento? É interessante que seja feita aquela poda, que é a eliminação do ramo excedente, ou o ramo envelhecido, ramo doente, ramo que já frutificou. Que essa safra, né? Tem uma boa, em termos de qualidade e produção. Correto. Com relação a previsões climáticas, dá para se prever alguma coisa com relação à safra da macieira, não? Aparentemente, né, no ciclo passado, com aquele estiagem que ocorreu ali no final do ano, a qualidade da gema está um pouco fraco, né? Então é interessante que nesse período agora da poda, faça uma seleção, né, da gema mais ruim e deixe as gemas mais graúdas, né, a gema mais forte. Com relação ainda ao manejo das plantas da macieira, que outra orientação você teria para o produtor José Massanori? Que o pessoal, né, na hora de fazer esse treinamento, capacite o pessoal que vai fazer o treinamento para que eles façam uma boa poda e condução, né? Então é interessante que, como diz, tenha um acompanhamento técnico e faça essa capacitação de acordo com a necessidade do pomar. Então, como tem pomar novo, tem pomar em plena produção, tem pomar já com queda de produção, então cada condição tem um ajuste para fazer na época da poda. Então é interessante que o produtor tenha esse acompanhamento, né, e acompanhe a parte dessa poda, né, dessa prática dentro do campo. Com relação a aplicações fitossanitárias, isso é mais adiante? A partir de que a gente encerra a poda, né, passando esse período de inverno, as plantas começam a brotar, então, nesse período de brotação, né, então é interessante que os tratamentos façam a proteção, né, a cobertura da planta para que não entre as doenças, né. Correto. Nós agradecemos, então, as informações do engenheiro agrônomo José Massanori, da Estação Experimental da IPAGRE de São Joaquim, sobre a poda da macieira. Muito obrigado pelas suas informações. Ficamos à disposição. Ainda com relação à cultura da macieira, hoje, 2 de julho, acontece um encontro em Vacaria, no Rio Grande do Sul, próximo a Santa Catarina, um encontro da Embrapa, que vai discutir as questões envolvendo a sarna da macieira, uma das principais doenças que atinge a cultura. Há relatos de que o fungo que provoca a sarna da macieira está ficando resistente a uma série de fungicidas. Então, o segmento aí da indústria, da pesquisa e da produção vai se reunir hoje em Vacaria para discutir esse assunto com relação à sarna da macieira. Haverá também palestras sobre esse tema de pesquisadores da EPAGRE. Hoje, 2 de julho, em Vacaria. Fique agora com o Professor da Terra. Amigo agricultor, uma maneira de realizar o controle leiteiro na propriedade rural é organizar uma planilha que serve para fazer as anotações da produção de leite de cada uma das vacas, permitindo assim o acompanhamento da real situação produtiva e individual dos animais existentes na propriedade. Este controle deve ser realizado com a maior frequência possível, devido às mudanças ocorridas na produção de leite das vacas, como a realização desta prática diariamente poderia atrapalhar a rotina da ordenha, bem como da propriedade, recomenda-se a realização semanal, quinzenal ou, quando muito, mensalmente, visando não perder os objetivos do controle. Amigo agricultor, passos para realizar o controle leiteiro. Primeiro passo, providenciar os materiais utilizados, ficha onde serão anotadas as produções de todas as vacas, caneta, prancheta, balança e balde. A ficha do controle leiteiro deve conter o seguinte: nome da propriedade, data, número ou nome do animal, ordenha da manhã, ordenha da tarde, total, ordenha da manhã mais ordenha da tarde. Amigo agricultor, os animais deverão ser ordenhados como de costume, nos horários e hábitos normais. Segundo passo, pesar ou medir o volume do leite das vacas ordenhadas pela manhã. A balança deve ser regulada para descontar o peso do balde. Importante para as vacas com bezerro ao pé adotar uma destas estratégias: ordenhar completamente todos os tetos e não deixar o bezerro mamar no dia do controle. Outra estratégia, ordenhar completamente 3 tetos. Pesar o leite ou medir, dividir a produção por 3 para obter a média. Uma vez obtida a média por teto, multiplicar o resultado por 4. Esse resultado deverá ser anotado na ficha de controle leiteiro. Terceiro passo, ordenha da manhã. Anotar a quantidade de leite de acordo com o nome da vaca na coluna ordenha da manhã. Anotar a produção de leite de todas as vacas. Quarto passo, ordenha da tarde. Anotar a produção de leite de acordo com o nome da vaca na coluna tarde. Quinto passo, calcular a produção diária fazendo a soma das quantidades das ordenhas do período da manhã e do período da tarde para, assim, amigo agricultor, achar a quantidade total de leite por dia de cada vaca. Anotar a quantidade calculada na coluna total. Amigo agricultor, assim você irá saber o potencial de produção de cada vaca em resposta à alimentação que cada animal tem acesso. Evaldo Roberto, da EPAG de Bom Retiro, para o Panorama Agrícola. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAG.